Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto, que é belo, é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já nem posso falar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar. Desculpe, Marina morena, mas eu estou de mal com você. Eu já desculpei muitas coisas e você não arranjava outro igual. Marina morena, Marina.